Portal do Arrocha. Bora se apaixonar, coração de pedra, é pra beber e amar. Só pra te esquecer. Quanta diferença você me faz. Tropecei nas pedras do meu caminho. Fui amar a quem não devia amar. E mais uma vez acabei sozinho. Coração de pedra. Quanta diferença você me faz. Não tem dó de mim, só me faz chorar. Tento esquecer só pra te esquecer. Quanta diferença você me faz. Tropecei nas pedras do meu. Fui amar a quem não devia amar. E mais uma vez acabei sozinho.